Claro. 220 sobre duração, altera até o quilo. Confirmando, descendo para 4.000, Oscar até o quilo? Afirmativo, desce inicialmente para 4.000, ajustado 1.016, Oscar até o quilo. 4.000, 1.016 é o ajuste, Oscar até o quilo, graças. Que é conforme o Oscar, vai aguardar a passagem do tráfego na final no zero. Após o mesmo, vou autorizar a cruzar o campo. Ativo, após o pouso do tráfego na final da 0, será autorizado a cruzar o campo, é conforme o Oscar. Web tem livre pouso confirmando, 1 centena, 8 no ar. Gente, web tem livre pouso. Zulu November, ciente, frequência livre. Quatro zero sete zero, desce para 3.016, está livre da restrição de altitude em etapa. 3.016, liberado estático. Qual foi o autorizado cruzamento do campo, reporte gira base. Autorizado cruzamento do campo, portaria girando base, é com a pausa. Solo Sama 2, desce 3.063. Meia dúzia autorizada, reporta ataque, 3.063. Livre posicionar, reporta ataque, 3.063. Web no Solo 35, direito 2 no ar. Direito 2 no ar, livre toque remetido no 7, é com Fosca. 09089. Livre toque remetido no 7, é com Fosca. Sete 500 pés em litoral sul, reposta através do parque metropolitano de Pituaçu. Boa noite, Objeto 6728, liberando a sua escuta. Objeto 6728, boa noite, taxi via Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette, gate 3, 6728. November Oscar Romeo, para informação, tem tráfego do Guardião 07500 pés agora no através do Rio Vermelho. No visual, no visual, não é tráfego essencial, grato. Oscar, livre toca remitido, 1 centena, 8 nós. Livre toca remitido. 1.016, reporte visual para modificação das regras. Descer para 2.000 com 1.016, vai reportar visual para modificação, Oscar até o quilo. Ok, Tranquilo agora para a rotatória, curve à esquerda para rua 210. Mais 5 minutos o senhor deve estar nessa posição. 210, Oscar Hotel Kilo. Zona 97, chame Recife 1251, alternando no 33.25. 251, 3325, 0 oeste. CTU Icon Fosca, reporta. O que aconteceu de girar agora para cruzamento do campo devido ao novo final do zero? Ah, pode ser, estou girando já, Icon Fosca. Tio. ILS e visual, 3662. 3662, complete final, chama a torre no 862, é bom pouso. Gente, chamando a torre, obrigado, até já, 3662. Azul 4070, desce para 2016, livre final ILS, que tem reporte estabilizado, Azul 4070. 2000, com 1016, vai chamar estabilizado, Max Ray, 4070. Gente, continua a aproximação agora de autorização de pouso. Gente. Está na posição 6 e aparentemente tem um problema no finger, a gente tem que manter a posição. Afirmativo, reporta novamente para o início do pushback, TAN 3603. Reportará 3603. 3602, livre pouso, centena 8 nós. Sente pouso autorizado no zero, da 3662. Corre, Guardião 07. Guardião, reporte Itapuã, aguardando base pela direita, devido à sequência no zero. Sente. Até o quilo para informação, temos o tráfego do Eco Alfarosca, um Bravo Eco 2.0, a ONU do PES, agora afastado 3 milhas da ONU 7, está chutando o TGL aqui em Salvador, na pista 1.7. Cliente do tráfego, Oscar, até o quilo. Mantém afastado o eixo da 1735 devido à aeronave toque remetida. É só a vertical aqui do Desilha, através do farol de Itapuã. Afirmativo. 070, redução para aproximação, tem tráfego da TAM 5 milhas à sua frente, completa final, chama a torre no 8612. 186 reduzindo, 4070. Agiliza no final devido ao embreado azul que vai passar o externo em mais 30 segundos. Azul, já estou interceptando a final aqui, agilizando, é calma. Salvador, boa noite, Azul 4070, passando externo, mais travado. Ciente Azul, continua a aproximação, vai avistar a aeronave aproximando para o 7 sem interferir com sua aproximação, aguarde pista livre. Positivo, visual, guardando a pista. Eca Fosca, pode tocar, remete após o eixo da 1028, devido à aeronave na aproximação. Positivo. Após tocar, remeter, manter o eixo da colagem, devido ao azul pousando aí. Tá colado. 1500 pés, hoje o Schmidt 16, chame torre no 8612. 1500 pés, chama controle em 1186, o Oscar até o quilo. Corre. Os 4-2, direito 1-2-1, décimo 9. Direito 2-1-9, tá? 3-6-6-2. Torres, Salvador, Papatão, Guaçara, até o quilo? Oscar até o quilo, reporte final 3 milhas. Vai reportar 3 milhas na final, Oscar até o quilo. Azul 4070, vento 1 centena com meia dúzia, continua a aproximação, autorizado pouso. Livre pouso, 4070, foi bonita essa. 3662. Certo, Fausto. Fausto, mantenha a proa, aguarda para cruzamento do cabo. Aguardando para cruzamento do cabo, Fausto. Estacionamento 1885, gate número 9. 885 no 09, autorizado, reporta táxi. Depois era táxi 1885. Graer, 1 centena com 62, reporta solo controlado. Oscar, autorizado o cruzamento do campo. Reporte visual com final da 17, aeronave na final da 17. Autorizado o cruzamento do campo, reportarei mais pronto girar final com a tempo atrás pousando no 17. Oscar, hotel quilo, livre pouso no 7, uma centena com meia dúzia. Oscar, hotel quilo, está 3 milhas na final, baixado e travado, livre pouso. Guardião visual com tráfego na final? Claro, o visual vai prosseguir direto pro pátio 55, aí, estão 7. Afirmativo, mantém a separação, reporte solo controlado, guardião. Não, guardião. O azul libera direito, 121, decimal 9, solo aos 4-4. 219, obrigado, parabéns pela operação. Confirma o vento pro guardião? 1 centena com 62. Gente. 603 com 93 a bordo, alterna Galeão, autonomia 4 horas e 5 minutos. Solo, Salvador, boa noite, 4070 da Azul, livrando a sua escuta. 3603, taxi via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste do 0 no meio, um bom voo. Livre táxi via Pátio Indy Alfa no ponto de espera da 10, 118 meia dúzia, o 603, obrigado. Azul 4070, boa noite, taxi via Alfa, reportante até o senhor Juliette para ingresso. Via Alfa, até o Juliette para reportar o 4070 da Azul. 3662, após a passagem da Airbus da companhia, ingresso a Juliette, posição 08. Pelo tráfego da companhia, Juliette 08, na 3662. Por o solo aos 46, vai liberar pátio 5. Silvio, pátio 5, Oscar até o quilo. Frequência livre, é estacionado. Gente, Oscar até o quilo, boa noite. Solo controlado, guardião, obrigado, boa noite. Boa noite, guardião. Autoriza o ingresso por 4070 da Azul. Afirmativo, Juliette, posição 01, atentando a movimentação no pátio. Juliette 01, vai atentar os tráfegos no pátio, 4070 da Azul. Para o táxi 1885, 48 a bordo, 3 horas e 45, eu falo meio alterno Galeão. 1885, após o parqueamento do Airbus da Tano 08, taxia via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. O ponto de espera chama Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia, bom voo. 16 ajuste, após a aeronave da Tano aqui, ano 8, Pátio, Índia e Alfa. Quando lá, 8612, graças e boa noite. Boa noite, 885. Não, vai ser travado, é como você. Oscar, 1 centena com 62, livre táxi emitido. Vai ser após o pouso final, ok? Afirmativo, pouso final está autorizado. 90 José Romeu fará um circuito mais longo até a fora da barra para o último pouso no heliponto. 90 José Romeu. Fazendo as calmas para sair agora para o pouso no heliponto? Não, farei vou até o farol da barra e após retornarei ao heliponto e depois seguirei para Salvador. Será o último pouso. Gente, a área de Salvador agora está livre. Se eu fazer qualquer tipo de manobra, não temos tráfego de conhecimento do controle. Na zona de Salvador e nem no IRS para aproximação. Ok, grato. Faremos até a farol da barra e retornamos do heliponto e depois Salvador. Muito obrigado. Salvador, boa noite, o TAN 3858, passa 185 para 950 com a Quebec. 88. Da Mari, essa é a identificação. 050 Mari, TAN 3858. TAN 3603 ao 51120, décima 8. 1120, décima 8, TAN 3603, voa. Controle, Salvador, TAN 3603, decolou saída da EL. TAN 3603, sob contato radar CB340, perfil Leda Bridge, está presente agora para o Adileda após Leda Bridge. 340, está presente para o Adileda após Bridge, da 3603. Como centena 8 no ar, tá livre. Livre declarar que estou no zero, mano. 8, 8. 85 ao 531208. 208, 185, Renato Moraes. Gol no 885, a sua escuta. Gol no 885, subcontato radar CB360, perfil da Leda Bridge. Da Leda Bridge para 360, 885. Boa noite, gol na 693. Gol na 693, boa noite, formação em curso Romeu, Brasília, nível 360, copia? Sim, autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta UPS Luna, 7 segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5144 no transponder. Brasília autorizado, 360, pelo aperto do Luna 7, decola da pista 10, curva direita, saída água, após Elefa. 208 controle, 5144 transponder. Correto, confirma o portão? Tá no portão 4. Cliente no 04, chama pronto, pushback, sanamento, gol no 603. Chama na pronta. Livro da restrição de TAP 10 para 2017. Livro final em área 6, reporte estabilizado. Desce para 2000 com 1017, agora sem restrições, como lá estabilizado na 3258. 3, chame Recife, Ana 25, Ana Fernando, Ana 3325. Vai chamar Recife, Ana 251, Alterão 3325, tá 3034. Boa! Controle Salvador, é o helicóptero papapapá, November Rocha Lanca. November Rocha Lanca, prossiga. Entrando de ponto, retornando para Salvador, ingressando no Axé, no momento 800 pés. Cliente, November Rocha Romeu, reporte através do Parque Metropolitano de Pituaço. Reportarei Pituaço. Gol no 885, chama Recife, Ana 25, Ana alternando na 3325. Ana 25, Ana 3325, para gol no 885. Salvador, muito boa noite, 4071 da Azul, com a informação Romeu, Campinas 3804. 4071, boa noite, informação Romeu, confere, Campinas, nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, após da El voa a posição Leda, após Leda voa Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120, decimal 8 e aciona 5164 no transponder. Autorizado Campinas 380, vai decolar da 10 via da El, após Leda, intercepta. Após bridge, interceptando a Uppers Lula no meio, depois conforme o hotplant de voo. 1208, controle 5164, o código transponder para o 407 Fone Azul. Correto, portão 1, chama pronto, pushback, acionamento, Azul 4071. Confere, chamada quando pronto no 1, 4071 Azul. Para 3.000 pés, altimetria Salvador 1017, chegada a mar. Sete para 3.000, com 3 na chegada à mar. Aqui Pituaçu, é o November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 1-8-6-2. É 1-8-6-2, já. Torre, é o papapapá November Oscar Romeu. Oscar Romeu, condições de girar base agora?